my fare. American drink samba. Mulher de Havaiana tem torço de seda tem. Corrente de ouro tem pata rendada tem saia engomada tem sandália enfeitada tem e tem graça como ninguém. Mulher de Havaiana tem, como ela requebra. Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. E quando eu penso na Bahia, nem sei que dó que me dá. Ui, me dá, me dá, me dá, ioiô. E se eu pudesse qualquer dia, eu ia de novo pra lá. Eu vou, and that's why I don't care for a hoochie-coochie and I don't like the shimmy. Treat my feet to a tropic beat and gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme a bandana, bandana. I want my hips to say hip, hip, hooray. gimme a bandana, bandana. I don't want a Romeo. No, no romance. You mean the dog.